officielle, la radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. Oh, mais où courez-vous? Faire de bonnes affaires. Ben, où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez, appréciez et consommez avec modération. Établissement Mariano, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22. L'atelier Papille à Fleury-les-Aubrais. Vous cherchez du pain de qualité? La boulangerie artisanale L'atelier Papille vous prépare chaque matin des pains de qualité. Fait maison à base de farine 100% française et des viennoiseries croustillantes. Profitez de l'offre 4 baguettes pour seulement 3 euros. L'atelier Papille, c'est aussi une restauration gourmande et variée. Savourez nos plats chauds, sandwichs, salades fraîches ou pizza. L'atelier Papille, au 73 rue André Dosso, sur la Nationale 20 à Fleury-les-Aubrais, en face de Norisco Polytechnique, ouvert tous les jours de 6h30 à 20h. Pour votre santé, bougez plus. RPG International, professionnel du voyage près de chez vous. Voyage à faire, personnel, vacances, transport spécialisé en liaison aéroport. Location de chauffeurs avec ou sans voiture, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos chauffeurs sont à votre service en français, anglais, portugais et espagnol. Simplifiez-vous la vie et réservez chez RPG International. Par mail à rpg.international@orange.fr. Par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. Bom dia a todas e a todos, bem-vindos ao programa aqui do Lionel. Eu sou o Resmir da Silva, estou aqui no lugar do Lionel enquanto ele está de férias há uns dias. Depois será ele que estará cá, como sempre, com a sua música e o seu programa. Eu hoje vou fazer no seu lugar, estou cá para ajudar, não é? Vou fazer para o melhor, penso que gostem e vamos estar aqui 3 horas juntos até o meio-dia. Com muita música variada, com músicas românticas, com músicas populares, com músicas, vozes, grandes vozes também da nossa música e alguns fados também, para quem gosta de fados. Vamos lá então começar o programa 2 com... Vamos aqui começar com os 4:30 e com Estou de Regresso, Amor. É o bonito tema deste... No tema deste bonito... Bonita música aqui dos 4:30, este grupo aqui ali dos lados de Coimbra. E depois vamos ter o José Amar, e depois vamos ter a Helena Correia, os Irmãos Verdade, o Tony Carreira, muita música, como sempre. Vamos lá então, 4:30, vamos ficar com os 4:30 até para começar o programa de hoje. desta segunda-feira, 13 de maio. Hoje é dia de 13 de maio, é dia de Fátima, da Nossa Senhora de Fátima. Portanto, este fim de semana houve muitos peregrinos que foram até Fátima a pé, como todos os anos, e está muita gente hoje em Fátima para celebrar este grande celebrar aqui a nossa Senhora de Fátima. Então vamos lá ouvir esta bonita música, começar o programa já, e logo a seguir vamos ter o Zé Amaro com a Roseira Enxertada, a seguir às 4:30. Muito bom dia e obrigado a todas e a todos pela companhia. Até já. Cantaram os 4:30 e agora vamos ficar com a Roseira Enxertada aqui com o Zé Amaro. Já a seguir, logo a seguir, vamos ter a Helena Correia com Encosta-te a mim. Encosta, encosta, assim é que é. Muito bom dia, até já. caneta depois de seca, o mesmo cheiro de estar. Tenho lá no meu quintal uma roseira enxertada. Dá rosas tantas e tantas, a seguir dá rosas brancas e dá. Roseira enxertada, assim aqui é com o Zé Amaro, e agora vamos ficar com a Helena Correia, Encosta Encosta, e depois o Benjaí, também o Júlio Majordade. Muito bom dia! Encosta encosta, teu corpinho, e mexe, mexe, sem a nos ar. Encosta encosta, devagarinho, ai em teus braços quero bailar. Encosta encosta, teu corpinho, e mexe, mexe, sem a nos ar. aceitar. Estar a teu lado, ai, é um perigo. Tu me seduzes com teu olhar. Não vou negar que eu fico louca quando tu chegas perto de mim. E quando olho essa tua boca, ai, quem me dera dizer-te assim. Agarra, agarra, mas com jeitinho. Quem dá as ordens sou eu, amor. Comigo tens de ter respeitinho. Não sejas abusador. Agarra, agarra, mas com jeitinho. Agora tens que me obedecer. Se tu fizeres devagarinho, então eu vou me perder. Encosta, encosta o teu corpinho. E mexe, mexe sem abusar. Encosta, encosta devagarinho. Ai, em teus braços quero bailar. Encosta, encosta o teu corpinho. E mexe, mexe sem abusar. Encosta, encosta devagarinho. Ai, em teus braços quero bailar. Eu não consigo nem controlar o meu coração. Não vou negar que eu ando louca para provar esse teu sabor. Sempre que olho a tua boca, o meu desejo fica maior. Agarra, agarra, mas com jeitinho. Quem dá as ordens sou eu, amor. Comigo tens que ter respeitinho. Não sejas abusador. Agarra, agarra, mas com jeitinho. Agora tens que me obedecer. Se tu fizeres devagarinho, encosta o teu corpinho. E mexe, mexe sem abusar. Encosta, encosta devagarinho. Ai, em teus braços quero bailar. Encosta, encosta o teu corpinho. E mexe, mexe sem abusar. Encosta, encosta devagarinho. Ai, em teus braços quero bailar. Costa em Costa, canto Helena Correia. Agora vou ficar com os irmãos Verdade e a Yolanda. E depois vem o Tony Carreira. Até já, muito bom dia. Seduzir em Holanda. l'essentiel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. A primeira paixão, e agora vamos ficar com a Catareia e o Amor Não É Complicado. Logo a seguir vai vir o Pedro Abunhosa, Toma Conta de Mim. Muito bom dia, 9 horas e 25 minutos. Não, acredita em mim. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Passar. Ninguém se esconde e há quem quer voltar. Venham sereias, venham lobos do mar. A tempestade há de passar. Pela manhã as portas têm que se abrir. Ninguém se esquece, não há quem queira fugir. Voltam cansados, mas a pé hão de vir. Pela manhã, as portas têm que se abrir. E há de haver quem se queira salvar. Somos destino, donos deste lugar. Não é o fim. Lado, ainda há para beber. Há quem espera a vida inteira a correr. Venham os loucos e poucos se hão de vender. Por este lado, ainda há para beber. Trazem histórias de um sítio melhor. Carregam feridos que se hão de compor. Voltam inteiros e por vezes maior. Trazem histórias de um sítio melhor. E há de haver quem nos queira salvar. Somos destino, donos deste lugar. Não é o fim. Ninguém dizia.

dragão que matarás à porta, ternura. Cidade a ponto luz, um bordar. Toalha à beira-mar, estendida. Lisboa, menina e moça, amada. Cidade, mulher da minha vida. Lisboa, no meu amor, deitada. Cidade, por minhas mãos, despida. Lisboa, menina e moça, amada. Cidade, mulher da minha vida. Aqui com Linda de Souza, mais atrás foi o Carlos do Carmo, com a menina Lisboa, menina e moça, e agora vamos ficar com o Siraiba e com a voz da Moura, da Maro, que sim, aqui é, com este bonito tema aqui em inglês, e depois vamos ter também os Coletivo Métissé. Até já, muito bom dia. São 9 horas e 50 minutos. 49 minutos, exatamente. A few other people happy. Oh, she don't care. Jimmy Up, Suana, cantaram os Coletivo 26 e agora vamos ficar com a Joana sozinha e depois vamos já também aí, bem já aí, o Jorge Beirão. Até já, muito bom dia. Passe, eu só fico imaginando sozinha. No fundo, quando a gente gosta, vai fundo e no amor aposta. E a gente sente a sensação que a vida sempre tem razão pra você ficar comigo. Abra a porta. Cantou Joana e agora vamos ficar com o Jorge Beirão quando a gente beija e logo a seguir vem vir os Luke e Duques com o Marco António e a palavra amor e depois eu volto já a seguir. São 10 horas e 30 segundos aqui nas ondas da Raquel de Oro Conselho. Muito bom dia. Tantos beijos que há, nenhum como o teu. Há beijo manhoso, guloso, perigoso, beijos que levam ao céu. Há beijo indecente, de paixão ou vingança. Beijo enciumado de um namorado que parece criança. Há beijos de língua, com muito sabor. Há beijos beijo molhado, beijo delicado, beijo de amor. Quando a gente beija, bate o coração. Nasce em nós um fogo, sobe no corpo com emoção. Quando a gente beija, há um brilho no olhar. Os lábios são doces, se a gente beija, há motivo para sonhar. Nenhum como o teu. Há beijo gelado, quente, suado, beijos que levam ao céu. Há beijo na testa, sinal de respeito. Há beijo atrevido, roubado, fingido, ficamos sem jeito. Há beijos de língua, com muito sabor. Há beijo molhado, beijo delicado, beijo de amor. Quando a gente beija, bate o coração. Nasce em nós um fogo, sobe no corpo com emoção. Quando a gente beija, há um brilho no olhar. Os lábios são doces, se a gente beija, há motivo para sonhar. Com emoção. Quando a gente beija, há um brilho no olhar. Os lábios são doces, se a gente beija, há motivo para sonhar. Quando a gente beija, bate o coração. Nasce em nós um fogo, sobe no corpo com emoção. Quando a gente beija, há um brilho no olhar. Os lábios são doces, se a gente beija, há motivo para sonhar. Quem inventou a saudade, inventou também a dor. E aquela palavra tão linda, love, amour, amor. Não sei quem a trouxe, mas foi Deus talvez. Amor, amor, é bem que faz bem, se o amor de alguém não morre de vez. Amar recompõe a alma, sonhar dá-nos paz e calma. Amor, amor, amor, amor, vem-me seduzir. Eu quero sorrir, mas com mais calor. Amor, amor, procura o teu jeito dentro do meu peito. Amor, só amor. Amor, palavra tão doce, não sei quem a trouxe, mas foi Deus talvez. Amor, amor, é bem que faz bem, se o amor de alguém não morre de vez. Amar recompõe a alma, sonhar dá-nos paz e calma. Amor, amor, amor, amor, vem-me seduzir, que eu quero sorrir, mas com mais calor. Amor, amor, procura o teu jeito dentro do meu peito. Amor, só amor. Amor, só amor. Foram o Marco António e os Luquídocas com a palavra amor. E agora vamos ficar com a Fafa de Belém Por causa de você, logo assim vai vir o Fernando Torto com o cabalo à solta. Muito bom dia. Você está vendo só do jeito que eu fiquei e que tudo ficou uma tristeza tão grande nas coisas mais simples que você tocou. A nossa casa, querido, já estava acostumada a guardar você. As flores na janela sorriam, cantavam por causa de você. Olhe, meu bem, nunca mais nos deixe, por favor. Outra vez me abrace simplesmente. Não falhe, não lembre, não chore, meu bem. À Rádio Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Laranja amarga e doce, meu poema feito de gomos de saudade, minha pena pesada e leve, secreta e pura, minha passagem para o breve, breve instante da loucura. Minha ousadia, meu galope, minha rédea, meu potro doido, minha chama, minha réstia, de luz intensa, de voz aberta, minha denúncia do que pensa, do que sente a gente certa. Em ti respiro, em ti eu provo, por ti consigo esta força que de novo em ti persigo, em ti percorro, cavalo à solta pela margem do teu corpo. Minha alegria, minha amargura, minha coragem de correr contra a ternura, minha laranja amarga e doce, minha espada, poema feito de dois gumes, tudo ou nada. Por ti renego, por ti aceito este corcel que não sossego à desfilada no meu peito. Por isso digo, canção castigo, amêndoa travo, corpo, alma, amante e amigo. Por isso canto, por isso digo, alpendre, casa, cama, arca do meu trigo. Minha alegria, minha amargura, minha coragem de correr contra a ternura, minha ousadia, minha aventura, minha coragem de correr contra a ternura, minha alegria, minha amargura, minha coragem de correr contra a ternura, minha ousadia, minha aventura, minha coragem de correr contra a ternura, minha alegria, minha aventura, minha coragem de correr contra a ternura. Foi o Fernando Tordo com o Cavalo à Solta. Linda música, linda letra de Arlindo dos Santos. E agora vamos ficar com o Tony Carreira. Reste, sei lá, se é para a nossa amiga e ouvinte, a Manuela, que está sempre connosco, que já ligou. E depois vamos ter o Lourenço com Baila Morena. Até já, muito bom dia, são 10 horas e 12 minutos. Je te prie de rester, de ne pas t'en aller sans moi. Car ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter, je te jure de changer, crois-moi. Un jour, tu sais bien qu'on n'oublie pas comme ça sans regret tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers un jour vers moi. Je suis prêt à changer si j'ai pu te blesser parfois. Reste. Reste pour moi.

Ai, como é bom assim acordar, cantou o Paulo Lobonso e agora vamos ficar com o Tinho e Ruas da Cidade. Logo a seguir vai vir a Nossa Senhora com Marco Paulo para o nosso ouvinte do Sudoeste que está à escuta, que está sempre connosco também. E depois vamos ter uma música para mim que vai ser o Toy desta vez. Até já! Cidade aqui na voz do Tinho, o vocalista dos Chutes, e agora vamos ficar com o Marco Paulo, com Nossa Senhora, e esta é para o nosso ouvinte do Sudoeste, a Isabel Maria Isabel está à escuta connosco, está sempre connosco também. Logo a seguir vamos ter o Toy aqui com que ela me dedicou a mim também, com um bonito tema que tem por título Enquanto Estou Vivo. Muito bom dia. Cura-me as feridas e a dor. Faz suportar que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos me ajuda a passar. Tirias do meu coração e àqueles que eu fiz sofrer, peço. interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuide do meu coração, da minha vida. Senhora, me dê a mão, cuide do meu coração, da minha vida e do meu destino, do meu caminho, cuide de mim. As mãos, aumenta a minha fé e acalma o meu coração. Grande é a posição a pedir misericórdia ou perdão, a cura do corpo e para a alma, a salvação. Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos. Rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Senhora, para o nosso ouvinte do Sudoeste, e agora vamos ficar com uma para mim também da parte da nossa ouvinte, e vai ser o Toy com Enquanto Estou Vivo. É o tema deste bonito, muita música aqui do Enquanto Estou Vivo, e assim aqui é do Toy, e esta vai ser para mim da parte da nossa amiga e ouvinte e auditriz do Sudoeste. Até já. Não quis sofrer. vetu de olhar que me faz sorrir e me ajuda a sentir que ainda estou vivo, ainda estou vivo. Tentar conseguir ser feliz, continuar, continuar a amar e ter força para lutar, alcançar as estrelas, tentar entendê-las quando para mim estão a brilhar. Com Enquanto Estou Vivo, bonito tema aqui que me dedicou o nosso ouvinte de Sudoeste. E agora vamos ficar com um fado, vamos aqui ouvir um fado aqui com a Aldina Duarte, com a Porta da Vida. A Porta da Vida, assim é que é, para todos vós que gostam de fado e não só. E então vamos lá ouvir este bonito fado da Aldina Duarte. E depois vamos ter o Carlos Soteiro com Na Casa de Deus também. E depois vamos ter umas músicas mais musete, baile musete, justa para o Carlos Soteiro. Vamos ter aqui umas músicas aqui que eu vou dedicar aqui aos nossos ouvintes também, que estão à escuta. E tu, líderes auditrices, que são alicutos. Para ser qualquer música de baile musete, justa para este fado. Juste après le ce fado que je vais passer tout de suite et puis le Carlos Soteiro também com A Casa de Deus e depois eu volto já a seguir. Até já. Rasguei os ossos da mão, fugi de quem se ladrar. Fui muitas vezes vencida, deixei um rastro no chão, mas não deixei de cantar. Vezes vencida, deixei um rastro no chão, mas não deixei de cantar. Bati à porta da vida, sequei a cara nas mangas, virei os olhos ao céu. Teimou, faz-me assim vestida. de amor, ciúmes e zangas, porque este fado sou eu. Dei-me ao fado assim vestida, de amor, ciúmes e zangas, porque este fado sou eu. Corta. Perdi o medo do mar, levei um mar de vencida. Encontrei na minha porta, nunca deixei de cantar. À porta da vida, cantou Aldina Duarte. E agora vamos ficar com a Carlos Sotelo na Casa de Deus. E depois eu vou-te já seguir. Até já, são 10 horas e 41 minutos. De amor que o mundo tem, um jovem falhado, todo armadilhado, que não quer o bem. Os grandes chefões mandam os aviões e rebentam em guerra. A criança a pagar, afogada no mar, com os erros da terra. Entrei para rezar de Deus, para o mundo mudar e o homem acalmar debaixo dos céus. Pedi compaixão pela criança com fome, que morre afogada no mar, enganada pelo erro. Terra que amaste e o homem falhou, não seguiu tua luz e pregado na cruz com ódio te matou. Eu peço a rezar que não volte a falhar, traz ao mundo união, que a criança sorria de noite e de dia com amor e paz. Entrei para com fome, que morre afogada no mar, enganada pelo erro do homem. E depois do Carlos Soteiro vamos ficar com a orquestra de Dominique de Mison, por Notami e a auditrice Geneviève, que toujours à l'écoute, que toujours avec nous. Ce sera Les Roses de Oisans avec l'orchestre de Dominique Oisans. Juste après, on aura les boléros celtes pour notre amie auditrice Françoise. À tout de suite. Vous ne saurez pas le visage de celle qui sur le rivage regarde les bateaux passants au large d'Ouessant. Sur vos cargos, sur vos voiliers, à matelots si vous vouliez nous faire l'honneur d'une escale, nos visages seraient moins pâles, nos âmes seraient moins moroses, et nous vous offririons des roses aux couleurs de sang, des roses doux et sang, des roses aux couleurs de sang, des roses doux et sang. Serviront les roses aux couleurs de sang, les roses doux et sang, les roses aux couleurs de sang, les roses doux et sang. C'était Les Roses de Oisans par l'orchestre Dominique Moisan pour notre auditrice Geneviève, qui est toujours avec nous, qui nous écoute tous les jours. Et maintenant, c'est les Boléros Celtes avec l'orchestre Dominique Moisan, encore une fois, pour notre auditrice Françoise qui est à l'écoute. Et juste après, on aura Franck Michael pour notre auditrice Martine. Bonne journée à tous. tombé amoureux fou de Corfou. Quand le voilier a jeté l'ancre dans le bleu de l'été, tant de lumière éblouissait la maison blanche et toute la mer. Quel privilège, c'est beau comme un rêve sur terre. Il y a des secondes ce pays béni des vieux. Là-bas l'amour est une fête. Car tout le monde est amoureux. Tout plein d'enfants sont venus à notre rencontre en chantant. Ils ont joué dans l'eau comme les enfants du Pirée. Ils ont formé une ronde immense autour de nous et ils ont dansé. Quel privilège, c'est beau comme un rêve, mais vrai. Il y a des secondes dans ce pays béni des vieux. Là-bas l'amour est une fête. Car tout le monde est amoureux. J'ai une tendresse particulière Michael com Fu de Corfu por Martini e agora vamos ficar aqui com Robert Jérôme Robert avec Toutes les femmes ont une seule femme et puis après on va écouter une petite page publicitaire. À tout de suite. Même si bien d'autres s'avèrent, je ne vois pas vraiment pourquoi j'aurais envie d'être infidèle avec une femme comme toi. Ton doux c'est parfois tu me rends fou à chaque fois. Ton jour en gis le monde entier, tu fais ce que tu veux de moi. Tu ne m'as j'ai trouvé entre tes bras toutes les femmes en une seule femme. Toutes les femmes en une seule femme. L'amour entre nous fait la loi. Car j'ai trouvé entre tes bras toutes les femmes en une seule femme. Toutes les

depois do conjunto mais está com eu, segue uma canção de 1965, vamos ficar com a Fafa de Belém e o Vermelho. Logo assim vai vir a Saudade e a Solidão com o Vítor Fernandes. Muito bom dia. Foi o Vítor Fernandes com a Saudade e a Solidão, e agora vamos ficar com o Santo Califórnia, Tenero. E depois vem o Rui Veloso, já a seguir também. Muito bom dia. La tengo in un libro che non finisco mai di leggere. Ricominciare insieme, ti voglio tanto bene. Il tempo vola, aspettami, tornerò. Pensami sempre, sai, e il tempo passerà. Tornerò a cantare un Santo Califórnia. Agora vamos ficar com o Rui Veloso e logo a seguir vamos ter o Artur Garcia com a Dona de Fado. Este vai ser para a Dona Rosa, que está sempre connosco também, está na nossa companhia. Muito bom dia a ela. Depois logo a seguir vamos ter a Maria Lisboa. Muito bom dia. Olhos, meu pai Romana, com esses olhos de malícia, oi, esse andar Romana, sabes que é uma delícia. Pôs esse olhar em mim, Romeira, já amanhã me vou. Se quiseres, pelo fim da feira, todo o meu sono te dou. Esse teu sorriso tão matreiro, ai, quem me dera a mim pular contigo num paneiro. Eu sei, é um prazer. quem me dera a mim rolar contigo num palheiro, e uma canção de 1980. E agora vamos ficar com o Artur Garcia e a Dona do Fado para a nossa amiga e ouvinte a Rosa, que está sempre connosco. Logo assim vamos ter a Maria Lisboa. Saudade, que deviam ser, portanto, a graça, o encanto de toda a cidade. Velha Lisboa, dona do fado, sabe cantigas daquelas antigas que fazem chorar. E para sempre ficasse perdida no mar. Esta Lisboa garrida é mais Lisboa. Numa janela florida da madragoa, no bairro alto do negro basalto, mas cheio de fama, ou naquele aspecto belo tem o castelo vizinho da Alfama. Velha Lisboa, dona do fado, sabe cantigas daquelas antigas que fazem chorar. De uma canoa que o Tejo irado, doido a levar-se para sempre ficar perdida no mar. De uma canoa que o Tejo irado, doido a levasse para sempre ficasse perdida no mar. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. We'll be right back. Depois do Zumba Comigo com Maria Lisboa, vamos ficar com os Nénamos e com o tema Escravo de Ti, e depois eu volto já a seguir. São 11 horas e 30 minutos. Foi os Nenemos com o Escravo de Ti e agora vamos ficar com Anselmo Ralph e a Única Mulher. Logo a seguir vamos ter Uma Lágrima com o Leonardo. Muito bom dia. Por vezes quando nós discutimos e na raiva eu te digo coisas que até magoam. Tantas coisas feias, oh. Alguns nomes nos chamamos, mas depois eu me arrependo. Sim, não diga não o que na raiva eu te digo, pois é ela falar por mim. Não diga não, pois na verdade o que eu sinto é que tu valor. Uma lágrima Aqui com o Leonardo e agora vamos ficar com o Tony Carreira. Está sempre em mim, depois vem o Fábio Pascoal com o Trás, Trás, Trás. Muito bom dia, são 11 horas e 42 minutos. Mas entre beijos e entre mensagens Liga a telefonia e sintoniza a Rádio Arc-en-Ciel. Liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. A Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. A Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Vem dançar comigo e traz, traz, traz o teu desejo e o teu sabor. Vem dançar comigo e traz, traz, traz tua loucura e teu calor. Esquece tudo, que esta noite vai bombar. Mostra-me esse teu corpinho e rebola sem parar. Roça, roça e dá-me o teu melhor. Sabes bem como me dar prazer. Baila, baila e mexe com amor. No final de tudo é que vai ser. Vem dançar comigo e traz, traz, traz teu desejo e teu sabor. Traz com o Fábio Pascoal, vamos ficar com o Paulo Alexandre e o Verde Vinho. Só eu e o luar. Voltava a casa quando vi que havia luz no velho bar. Não hesitei, fazia frio e nele entrei. Estando tão longe da minha terra, tive a sensação de ter entrado numa taberna de Braga ou Monção. E um homem velho se acercou e assim falou: vamos brindar triste o velho Luís. Tem que deixar tudo quanto existe para o fazer feliz. A noiva, a mãe, a casa, o pai e o cão também. Pensando agora naquela cena que na estranja vi, recordo a mágoa, recordo a pena que com ele vivi. Bom português, regressa breve e vem de vez. Vamos brindar com vinho verde que é do meu Portugal. E o vinho verde me fará recordar a aldeia branca que deixei. Paulo Alexandre, e agora vamos terminar o programa de hoje com o Luís Cardoso e a Porrada das Mulheres. Muito bom dia a todos e obrigado a todos pela companhia. Pegou-me uma sendo a mulher e não dá porrada. No lar não pode haver animação, por isso eu digo sempre para a minha: dá-me porradas até eu cair para o chão. Dá-me porrada, mulher, dá-me porrada. Dá-me porradas, mas com jeitinho. Quanto mais porradas me dás, mais aumentas o meu carinho. Dá-me porrada, mulher, dá-me porrada. Dá-me porradas com calma e afeição. Quando me das tuas grandes porradas, eu desmaio e caio para o chão. E pronto, amigos ouvintes, vamos ficar por aqui hoje. Estamos mesmo a chegar ao meio-dia. Vamos deixar com a RDP Internacional e com as notícias de Portugal e do mundo. Eu voltarei quinta-feira, se Deus quiser. Hoje foi só para reemplaçar aqui o Lionel, que está de férias. Ele voltará quando ele voltará, virá fazer aqui o programa, que é o programa dele. Eu espero que fiz por melhor, espero que gostaram. E então, até quinta-feira, sejam felizes, boa continuação desta segunda-feira, e até quinta-feira, com as vozes de Portugal, como sempre, muitos fatos e muitas dedicatórias também para todos vós. Até lá, um grande abraço a todos, sejam felizes, e até quinta-feira, ou até uma próxima, se Deus quiser. Muito bom dia. São 11 horas da manhã no continente e na Madeira. 10 horas da manhã nos Açores. Vamos agora conhecer os títulos desta edição. O presidente da Ucrânia tem deslocações a Portugal e a Espanha nos próximos dias. Por agora, e tendo em conta motivos de segurança, não são ainda conhecidas as datas concretas. Paulo Rangel não subscreve as acusações de genocídio dirigidas a Israel. O ministro português dos Negócios Estrangeiros considera injusto dizer que os ataques em Gaza têm como objetivo eliminar o povo palestiniano. No Brasil, as autoridades alertam para uma nova subida do nível das águas no sul do país. Notícias com edição de Rita Soares. Volodymyr Zelensky vai estar em Portugal nos próximos dias. A informação foi avançada na última hora pela SIC Notícias e confirmada pela Antena 1. O presidente da Ucrânia vai também à Espanha, onde está prevista a assinatura de um acordo bilateral.